Violada Sertaneja. De uns tempos pra cá eu dei de acordar com falta de ar e o peito apertado, as veias saltando, cabeça ardendo, coração batendo meio acelerado. Todos me diziam como bons amigos: isso é um perigo, pode ser fatal. Me julgavam louco e muito estressado, e fui internado em um hospital. O doutor formado que me consultou assim me falou: vamos conversar. O que te incomoda? Qual é o dilema? Fale o seu problema, vou tentar curar. Eu disse: doutor, eu tenho acordado meio sufocado e tendo visões. No galpão de pouso, meu pai gritando, berrante, tocando, chamando os peões. Sinto o aroma do café coado por mamãe socado no pilão de pau, do pão feito em casa, doces e bolinhos, do queijo fresquinho em cima do giral. Madrugada fria bem no pé do morro, ouço meu cachorro acuando a caça. Ouço o tal que me dá um arrepio e o bando de bugio Sassa. O doutor me abraçou e chorou comigo: vá com Deus, amigo, e felicidade. As suas visões e sintomas de louco é mal que o caboclo sente na cidade. Não existe ainda um santo remédio que cure esse tédio, porque na verdade essas reações que parecem loucura é mal que não tem cura, maldita saudade. Essas reações que parecem loucura é mal que não tem cura, maldita saudade. Doença de Caboclo, você ouviu a moda bonita aí do César e Paulinho? E já já tô voltando, trazendo muito mais pra você. O Violada Sertaneja, que volta já já. O Violada volta já. Notícias do governo de Santa Catarina. Mais de 20 centímetros de concreto. Você sabia? O governo está trocando o asfalto por concreto nas rodovias com mais fluxo de cargas, para aguentar o trânsito pesado e durar muito mais. A SC-160 já está funcionando e tem obras por todo o estado. Esse é o Estrada Boa, o maior investimento em estradas da nossa história, feito para você. Governo de Santa Catarina. Sabe aquele carro que você sempre quis? Aquela caranga que você sonhou? América Carros tem facilidade, agilidade, tem também seminovos com até um ano de garantia. Você só encontra aqui. América Carros é a melhor opção. Venha conferir. América Carros. no Arraiá Schumann. Compre no carnê e pule junho, julho, agosto e comece a pagar só em setembro. É isso mesmo. Smart TV 4K, 50 polegadas, 239 mensais. Smartphone Samsung 128 GB 5G, 129 mensais. Lavadora Consul 15 quilos, 219 mensais. Compre no carnê e comece a pagar só em setembro. Chaleira elétrica 1,8 litros, 59 à vista. Geladeira Consul Duplex Frost Free, 369,90 mensais. Schumann, onde moram as melhores ofertas. O Italo é do seu jeito, como você quer que seja, tudo no só lugar. Na medida certa, do simples ao sofisticado, sempre do seu jeito, seu supermercado. Italo, moderno, inteligente e completo, feito pra você. Italo, o super da família com carinho pra te receber. Italo, do seu jeito. Agora na Rainha 89 FM. Tio e sobrinho, uhul! Um marinheiro e um pirata se encontraram num bar e começaram a contar suas aventuras. Daí o marinheiro viu que o pirata tinha uma perna de pau, um gancho e um tapa-olho e perguntou: qual é o motivo de tudo isso aí? O pirata explicou: a perna de pau foi um dia que nós estava no mar, uma onda veio, virou navio, eu caí na água, um tubarão arrancou minha perna. O gancho foi outra vez que nós estava lutando, consegui vencer três inimigos, mas o quarto cortou fora meu braço. E esse tapa-olho eu uso porque eu perdi meu olho por causa de um cocô de pomba. E o marinheiro disse: nossa, um cocô de pomba deixou você cego? Ele disse: não, é que eu fui limpar e me esqueci que tinha o gancho. Você ouviu na Rainha 89 FM. Tio e sobrinho, uhul! Uma e 34. Segura, Bião! É Violada Sertaneja do seu rádio. Quinta-feira hoje, o nosso Violada Sertaneja, seguindo pelas ondas do rádio, com toda a sua família juntinho com a gente nessa reunião e nesse encontro musical. Afinal de contas, é isso, né, que acontece, é um encontro com a boa música sertaneja. Chegando o Pedro Bentes, é da estrada, Granfino na roça. Violada Sertaneja. Fui criado na cidade, estudei na faculdade. E cheguei a ser doutor. Me casei com a Cristina, uma joia de menina, mais bonita que uma flor. Como era nosso intento, logo após o casamento deixamos a capital. Pensando em nosso futuro, procuramos o ar puro aqui na zona rural. Faz um ano mais ou menos que moramos neste ermo, já estou arrependido. Espinho de carrapicho, carrapato e outros bichos deixa a gente aborrecido. Foi pensando na estiagem que plantei arroz na vargem lá na beira do riacho. Depois que o arroz cachou, o riacho transbordou, levou tudo o rio abaixo. Na cidade eu divertia, o trabalho que eu fazia pra mim era brincadeira. Mas no cabo de uma enxada sinto a barra mais pesada, quase morro de canseira. Nas noites que não tem lua, o meu drama continua até outro dia cedo. Só com luz de lamparina, coitadinha da Cristina, chega até chorar de medo. A saudade me devora, me recordo toda hora, meus amigos e meus pais. Estou magro feito um grilo, já perdi 14 quilos, isso é sofrer demais. Merece a nossa homenagem o ilustre personagem que sacia nossa fome. Só depois do meu tropeço eu fiquei sabendo o preço do feijão que a gente come.

Quer tranquilidade e segurança para resolver os problemas da sua empresa? A garantia de eficiência contábil é com EFIC Contabilidade. Geramos conexões e soluções assertivas para empresas de todo porte. Eficiência em contabilidade. Confiança em pessoas. EFIC 3445-5130. Na Sulcred, além de todos os serviços bancários, você associado tem à disposição o Centro de Saúde Credluz, com várias especialidades para cuidar da sua saúde e da sua família. Sulcred, 30 anos fazendo parte da sua vida. Vem ser Sulcred, você também. Vem! Sulcred, 30 anos vivendo o cooperativismo na sua essência. Notícias em um minuto. Quando a gente fica doente, o que mais precisa é de cuidado e carinho. Ter alguém do lado faz toda a diferença. Pensando nisso, a Assembleia Legislativa aprovou duas leis importantes para garantir mais apoio aos catarinenses nesses momentos difíceis. A primeira assegura que toda mulher possa ter um acompanhante nas consultas e nos procedimentos médicos. E nos casos com sedação, a equipe deve contar com uma profissional mulher. E para quem está internado e não pode receber visitas, os deputados aprovaram mais um direito, a visita virtual. A família pode participar mesmo à distância por chamada de vídeo, áudio ou mensagem gravada. É presença que acolhe, é proteção que ajuda, é mais qualidade de vida para o cidadão. Assembleia Legislativa, presente na sua vida. Arraiá de colchões na Móveis Rony. Durante todo o mês de junho, a Móveis Rony está com todos os colchões da loja em 12 vezes sem juros. Grande variedade de colchões box expostos na loja e a pronta entrega. Diga adeus às suas noites mal dormidas. As melhores marcas e qualidade para você ter uma ótima noite de sono estão na Móveis Rony. Parcele em 12 vezes sem juros e a entrega é grátis. Móveis Rony, em frente à caixa. 1:50. Tá do jeito que o povo gosta. Violada Sertaneja. Violada Sertaneja. Esse é o nosso Violada Sertaneja. Grande abraço, boa quinta-feira pra todo mundo. Vamos juntinhos aqui com mais música sertaneja de qualidade. Tem Tião Carreiro e Pardinho, a coisa ficou bonita. Sofria sem esperança, a população aflita. A inflação furava o povo com sua espada esquisita. Caiu do céu um governo trazendo força infinita. O preço foi congelado, quase ninguém acredita. O Brasil de ponta a ponta, de alegria pula e grita. Presidente do pé quente chegou hora bendita. A coisa que estava feia agora ficou bonita. Presidente e seus ministros capricharam na escrita. Pacotão veio bonito, vejam só a cor da fita. Amarelo, verde, branco, azul, bandeira que agita. O sofrimento do povo, meu governo agora evita. Quem anda dentro da seda, respeita quem veste a chita. Presidente do pé quente chegou na hora bendita. A coisa que estava feia agora ficou bonita. Recebeu um cruzado forte aquela inflação maldita. Já fizeram seu enterro e ela não ressuscita. Já voltou café na mesa pra família e pra visita. Excelência,

precisando de dinheiro e está sem margem? Aposentado. Chegou a portabilidade imbatível no Rei do Crédito. Compramos suas dívidas, reduzimos suas parcelas, aumentamos o seu salário e você ainda sai com dinheiro no bolso. Então não perca tempo e corre já pra cá. Mas atenção, nosso WhatsApp agora mudou. 999888486. Repetindo, 999888486. Rei do Crédito, a sua melhor escolha. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. A nova pesquisa Quest, divulgada nesta quinta-feira, mostra que 66% dos brasileiros são contra a candidatura do presidente Lula à reeleição em 2026, enquanto 65% dizem que Bolsonaro também deveria abrir mão de concorrer e apoiar outro candidato. Ainda de acordo com o levantamento, 32% apoiam a candidatura de Lula à reeleição e 26% dizem que Bolsonaro deveria manter eventual candidatura. O ex-presidente está inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030 e não pode se candidatar na próxima disputa presidencial. Notícias da hora. É na risada que o laço acontece, na felicidade que nunca se esquece. Cuidamos daquilo que faz você brilhar. Odonto Top na sua vida é pra ficar. Nos momentos que importam pra união acontecer, Odonto Top está presente com um sorriso pra valer. Nos momentos que importam pra união acontecer, Odonto Top está presente com um sorriso pra valer. Odonto Top. O Sicoobi está presente em milhares de municípios Brasil afora. É por isso que podemos dizer com orgulho: nós estamos do seu lado, produtor rural. Isso é acreditar que juntos podemos fazer a diferença. É compartilhar a riqueza que brota da terra. É estender a mão em qualquer desafio. É cooperar. A força do Brasil está no agro. E quando o agro precisa de uma força, o Sicoobi está junto. Mais que uma escolha financeira, Sicoobi. Ofertas de junho, Farmácias Brava. Tudo para sua família com os melhores descontos. Confira: kit Dove, shampoo mais condicionador, R$22,99 cada. Toalhas umedecidas Tropolino, com 120 unidades, R$9,99 cada. Aparelho de barbear Gillette Mac 3, R$18,99 cada. Óleo Elsev Extraordinário com 100 ml, R$32,99 cada. Desodorante Rexona Clinical com 150 ml, R$13,99 cada. Vem pra Brava que a gente se entende. Quinta é dia de sabor especial na sua mesa. Na Casa de Carnes Capelete, toda quinta tem aquele galeto assado irresistível. Bem temperado, assado no ponto certo, suculento e douradinho. Perfeito para seu almoço. E o melhor, é só buscar e saborear. Faça já sua encomenda e garanta o seu. Reservas até às 9:30 de quinta. 499-9139-0562. Casa de Carnes Capelete. Tradição e sabor que fazem a diferença. 2:06. Violada Sertaneja, é pra recordar. Boa quinta-feira pra você, boa quinta-feira pra todo mundo, estamos de volta, esse é o nosso Violada Sertaneja, chegando agora a trio Parada Dura, Couro de Boi. Conheço um velho ditado que é do tempo dos Agais, diz que um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado, a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora se não quiser que o vá. O rapaz, coração duro, com o velho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir. comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar. Essa metade do campo. Violada Sertaneja. Naquele estradão de certo, uma boiada descia pras bandas do Araguaia pra fazer a travessia. O capataz era um velho de muita sabedoria, as ordens eram severas e a jornada obedecia. O ponteiro moço novo, muito desembaraçado, mas era a primeira viagem que fazia nesses lados. Não conhecia os tormentos do Araguaia afamado. Não sabia que as piranhas eram um perigo danado. Chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro, derrubamos um boi n'água, deu a ordem ao ponteiro. Enquanto as piranhas comem, temos que passar ligeiro. Toque logo esse boi velho, que vale pouco dinheiro. Era um boi de aspas grandes, já ruído pelos anos. O coitado não sabia do seu destino tirando, sangrando por ferroadas. O Araguaia foi entrando, as piranhas vieram loucas e o boi foram devorando. Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado, a boiada foi nadando e saiu do outro lado. Naquelas verdes pastagens, tudo estava sossegado. Disse o velho ao ponteiro: pode ficar descansado. Ponteiro revoltado disse que barbaridade sacrificar o boi velho pra que essa crueldade. Respondeu o boiadeiro: aprenda esta verdade, que Jesus também morreu pra salvar humanidade. Segura, Pião. É Violada Sertaneja do seu rádio. Sem procurar a justa forma do que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, te amo. Eternamente te amo. Se sente acompanhada. Por isso às vezes sei que necessito. Estava certo de que me sentiria descoberto. A minha pele vai se espindo aos poucos. Me abris o peito quando me acomodou. Ação de Christian Ralph indiscutivelmente é impecável. Yolanda, Daniel Travessia do Araguaia, participação do seu pai José Camilo, e ainda abrimos bem a sequência com Coro de Boi com Trio Parada Dura. Já já tem mais pra você. O Violada volta já. Rainha nunca perde a majestade. Rainha 89. Câmara de Vereadores é a casa do povo, onde as decisões que impactam o dia a dia do município são debatidas e votadas. É lá que os representantes eleitos trabalham para fiscalizar o executivo, propor leis e ouvir as necessidades da população. Participe, acompanhe as sessões e fique por dentro do que acontece em Abelardo Luz. Câmara de Vereadores, ética e transparência a serviço do povo. Impera, uma loja completa para você. Oferece variedade de produtos, incluindo flores, itens de decoração, presentes, cama, mesa e banho e ainda móveis soltos. Na Impera, você encontra tudo o que precisa e com preços que cabem no seu bolso. Produtos de qualidade, diferenciados e preço bom. Tudo pensado para melhor lhe atender. Vem pra Impera, no centro de Abelardo Luz. 98400-2507. Mas vamos, Cláudio, me conta essa novidade que eu tô curiosa. Ana, lembra que eu tenho um precatório pra receber? Aquele dinheiro que o Estado tá me devendo? Sim, e aí? Então, ontem um cara me ligou e falou que pode adiantar. É só eu pagar uma taxa. Não, mas você não topou, né, Cláudia? Tá na cara que isso é golpe. A justiça não cobre adiantamento? Não. Não aceitei, até porque eu fiquei desconfiada, né? Tá, não deposita nada e é melhor se informar direto com o Tribunal de Justiça. Tá. Na verdade, eu liguei. Prevenção contra golpes também é nosso trabalho. Justiça Catarinense. 2:21. É só modão. Violada Sertaneja. Esse é o nosso Violada Sertaneja. Já estamos de volta aqui no seu rádio, de volta com toda a família, trazendo o Ginigeno Acidente de Amor. Chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito. Acidente de amor, machuca demais, pulou o lado esquerdo, amassou o direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. Ela veio guiando a paixão a 200 por hora quando se perdeu. E pegou meu coração de frente nesse acidente, a vítima sou eu. E agora nesse sofrimento, meu ferimento não sara e não cura. E o pior é que ela se invadiu e por esse Brasil meu amor lhe procura. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito. Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amassou o direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. No acidente eu perdi o sentido e acordei ferido, doendo de amor. Preocupado comigo e com ela, disseram que ela também se machucou. E agora não sei onde está aquela que está me fazendo sofrer. Mesmo assim eu tô aqui me abrindo, ferido, sentindo meu peito doer. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito. Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amassou o direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. Na intenção de encontrar a malvada, um retrato falado eu mandei fazer. Não me lembro de muitos detalhes, mas de uma coisa eu não posso esquecer. Apesar da violência do choque, ainda sinto o toque, o perfume no ar. E no meu coração infeliz, pra sempre a cicatriz desse amor vai ficar. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito. Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amassou o direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. Intenção de encontrar a malvada, um retrato falado eu mandei fazer. Não me lembro de muitos detalhes, mas de uma coisa eu não posso esquecer. Apesar da violência do choque, ainda sinto o toque, o perfume no ar.

José Vicente, mostre para essa gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro, que essa vez é perigosa. Olhe na janela, uê, que lindas donzelas vendo. Olhe na janela, uê, que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixe o meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada, quero ouvir a sirena, pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, eu viver nas estradas, ela é culpada, eu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando. Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Lácio mestiço, salve ele das piranhas, tire o gado da campanha pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ao deixei Minas Gerais, com destino a Goiás, ao deixei Minas Gerais, do jeito que o povo gosta. Violada sertaneja. Violada sertaneja. Travesseiro desse seu perfume. Nossa casa está vazia, não tem alegria, meu bem, que saudade. Felicidade foi embora e o que resta agora é uma dor profunda. Oh, minha linda senhora, vem viver comigo nesse nosso lar. Meu amor, minha querida, te dou minha vida pra você voltar. Você volte, querida, não me deixe assim. Esqueça o que passou, passou. Vamos viver de amor a vida até o fim. Travesseiro desse seu perfume. Nossa casa está vazia, não tem alegria, meu bem, que saudade. Felicidade foi embora e o que resta agora é uma dor profunda. Oh, minha linda senhora, vem viver comigo neste nosso lar. Meu amor, minha querida, te dou minha vida pra você voltar. Querida, não me deixe assim. Um coração apaixonado no meu peito chora e clama por você. querida Alain Aladim, aqui no Violada Sertaneja. E já já tem mais. O Violada volta já. Campanha de prêmios Cooperar é Show da Sulcred está de volta. Você cooperado que utiliza os nossos produtos e serviços poderá ganhar cupons para participar do sorteio de 5 grandes prêmios. Uma caminhoneta SUV, 3 carros populares e uma motocicleta. Vem para a Sulcred e participe desta campanha de prêmios. Sulcred, 30 anos, fazendo parte da sua vida. Minuto Celesc. Atenção clientes da Celesc, agora ficou ainda mais fácil pagar sua conta. Use o Pix diretamente pelo QR Code na fatura ou pague nos bancos conveniados e lotéricas. Precisa da segunda via? Solicite pelo WhatsApp 48 998600067, pelo app Celesc ou no site www.celesc.com.br. Lembrando que o serviço de corte de energia está ativo para faturas em atraso. Se você recebeu sua conta normalmente e ainda não pagou, evite transtornos e mantenha seu fornecimento regularizado. Mudar para qualificar. Hospital Rogacionista, humanizando o serviço em saúde para a população de Abelardo Luz. Proporciona inovação na área da saúde, oferecendo serviços de diagnóstico por imagem. Investimento em melhorias na estrutura para ampliar os atendimentos prestados. Aumento no número de especialidades médicas e cirúrgicas. Ampla rede de atendimento, através de hospitais e clínicas parceiras ou próprias. Hospital Rogacionista, trabalhando para oferecer um cuidado humanizado. Neste sábado tem decisão do Municipal de Campo na Rainha. VRS Pinturas Ativa versus Juventude São Sebastião. Oferecimento. Móveis Rony com arraiá de colchões em 12 vezes sem juros. As melhores marcas e qualidades para você ter uma ótima noite de sono. Frete grátis. 998409862. Mercado Santa Luzia, da família Menegatti, com pão francês fresquinho todos os dias. Aos domingos, frango assado. Reserve o seu. 999897271. Coaçul Nutrição Animal, as melhores rações para bovino cultura de leite. Representante para a região Délio Poense. 49991844868. América Cargos, as melhores marcas pelos melhores preços, com segurança e confiabilidade. De Abelardense para Abelardense. Thundernet, eleve sua conexão com uma internet turbo. Assine a melhor fibra ótica, planos a partir de R$89,90. É nesse sábado, 5 da tarde, a grande final do Municipal de Campo, aqui na Rainha da Queda. Duas e 38. O som do campo. Violada Sertaneja. Violada Sertaneja, do jeito que você gosta, carregado de música boa, recheado de saudade e de clássicos também. Tem Pena Branca e Chavantinho Estrada. Perdi a minha boiada, deixei a estrada lá no sertão. Perdi a tropa e fiquei sem nada, a não ser as mágoas no coração. Na invernada do pensamento, escuto o vento na imensidão. E um berrante tocando triste nas agonias de um peão. Já passa e o tempo voa, as coisas boas também se vão. A santa reza já não entoa, minha fé cega não tem razão. Meu caso baio foi só um sonho, a cavalgada está contra a mão. Meu campo certo ficou deserto no manifesto da criação. Já passa e o tempo voa, as coisas boas também se vão. A santa reza já não entoa, a minha fé cega não tem razão. Meu caso baio foi só um sonho, a cavalgada está contra a mão. Meu campo certo ficou deserto no manifesto da criação. Que o povo gosta. Violada sertaneja. Violada sertaneja. Comprou um Monza, fez pintura e motor, botou rodas, turbinou, dá 200 na subida. Quando ela passa, voa a poeira do chão, quando vem com seu mozão, no pau pela avenida. Eu não entendo, eu já me dei um no zero, um Picasso amarelo, tô bebendo na cidade. Tô com vergonha, com os amigos pegou mal, porque ela vive andando com seu mozão no pau. Ela só anda com mozão no pau, com mozão no pau, com mozão no pau. Ela só anda com mozão no pau, com mozão no pau, com mozão no pau. faz um barulho danado. Seu anel foi alargado, com Xenon ficou da hora. Tô preocupado, mas também achando graça. E ela tirando racha, nem se preocupa comigo. Velocidade ela acha tão normal, porque ela gosta mesmo é de andar com mãozão no pau. Ela só anda com mãozão no pau, com mãozão no pau, com mãozão no pau. Ela só anda com mãozão no pau, com mãozão no pau, com mãozão no pau. Ela só anda com mãozão no pau, com mãozão no pau, com mãozão no pau. Ela só anda com mãozão no pau, com mãozão no pau, com mãozão no pau. Você ouviu Felipe Falcão, Mãozão do Pau, Marcas, Roberta Miranda e Estrada abriu a sequência com Pena Branca e Chavantinho. Tem agora Tião Brasil e Parentinho, Migalhas de Amor. É só modão, violada, sertaneja. Foi com todas as forças que tive e te dei meu amor. Mas porém tu não foste sincera e pagastes o bem com o mal. Podes rir do meu triste fracasso, mas de ti eu não guardo rancor. Eu te dei meus carinhos pra sempre e tu só me destes migalhas de amor. Tu és tudo que tenho na vida, esquecer-te eu não consigo. Muito embora você me despreza, eu quero viver para sempre contigo. Quando o mundo mostrar o seu erro e as saudades me atormentar, podes vir que eu ainda te quero, te esperarei neste mesmo lugar. Tu és tudo que tenho na vida, esquecer-te eu não consigo. Muito embora você me despreza, eu quero viver para sempre contigo. Quando o mundo mostrar o seu erro e as saudades me atormentar, podes vir que eu ainda te quero e esperarei neste mesmo lugar. É só modão, violada sertaneja. Já faz tanto tempo que saí da sua vida. Sei o quanto eu errei e foi por isso que parti. O mundo aqui de fora não me deu outra saída. Você não sai do pensamento e eu gastei o tempo que perdi. Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar, medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar. Não sei se ainda quer que eu volte, é um risco que eu vou correr. Se quer me dar mais uma chance, um pedido eu quero te fazer. Se ainda me ama, desenhe um coração se ainda me ama. sou um prisioneiro do que eu mesmo fiz. A porta da prisão fechada e eu não vi a hora de sair. Agora está em suas mãos a chave que eu perdi. É um simples coração desenhado que pedi. Eu mal podia esperar a hora de chegar e assim poder te ver. Mas quanto mais chegava perto, não sabia o certo que ia acontecer. De repente eu vi de longe alguma coisa que me fez chorar. A surpresa foi tão grande que eu não pude acreditar. Mil corações deixados no portão, com o meu nome escrito com batom. Mil corações, mil corações deixados no portão, com o meu nome escrito com batom. Mil corações. Olha, depois de uma declaração de amor desse tamanho, o negócio era casar com uma mulher dessa, hein? Gian e Giovanni, mil corações. Eu volto já já trazendo a nossa última sequência musical aqui no Violada Sertaneja pra você. O Violada, volta já. Lembra das cartas pra se comunicar? Hoje é só uma call pra gente se falar. Era mó demora pra música baixar. Agora é ao vivo, vamos nos conectar. Não tem mais distância, não tem mais barreira. 4x4, a vida é mais maneira. O antes ficou no passado, o agora é pra gente se aproximar. P4 Telecom, o futuro é o que nos conecta. Com a gente você sempre tá lá. Contrate p4telecom.com.br. Atenção, apaixonados por música. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Festival Santa Catarina Canta, que neste ano celebra a música brasileira. Samba, MPB, pagode, sertanejo, pop e muito mais serão seletivas ao vivo em todo o estado, nas categorias infanto, juvenil e geral. Inscreva-se gratuitamente até 6 de junho em santacatarinacanta.com.br. Festival Santa Catarina Canta, Festival de Música Brasileira. Governo de Santa Catarina. E o seu apartamento na praia para aproveitar as férias com a família e os amigos. Mais fácil e mais barato do que você imagina. Exclusive consultoria imobiliária e investimentos, vende imóveis na planta, em fase de construção e também prontos. Pagamento facilitado e financiamento direto com a construtora. Envie o WhatsApp para 49-98505-6843, que a Exclusive te ajuda a realizar o seu sonho da sua casa na praia. Agora na Rainha 89 FM. Tio e sobrinho, uhul! Agora conte uma você. Tá bom, uma mudança tava em cima do caminhão, dessas de carroceria aberta, entuiada de coisa, e a gaiola do papagaio por cima, só que tava meio mal arrumada, e as estradas tudo esburaqueada, com o balanço a gaiola do papagaio caiu, desceu todo mundo correndo, acudiram o papagaio, colocaram a gaiola em cima, dali a pouco de novo despencou a gaiola do papagaio, e outra vez, quando foi lá pela décima vez, o papagaio não aguentou mais e disse, faz o seguinte, me dá o endereço que eu vou a pé. Você ouviu na Rainha 89 FM. Tio e sobrinho, uhul! 2:55. Violada Sertaneja, é pra recordar. Instantes finais do nosso Violada Sertaneja, caminhamos agora pro último bloco musical de hoje aqui do programa e vamos trazendo pra você ouvir e conferir João Carreira e Capataz, melhor do Brasil, participação Juliano César. Mulher bonita e gostosa, já peguei mais de mil, mas a que eu tenho lá em casa é a melhor do Brasil. Mulher bonita e gostosa, já peguei mais de mil, mas a que eu tenho lá em casa é a melhor do Brasil. Música.

José morreu. Relógio quebrado, Lourenço e Lorival. Ainda melhor do Brasil, João Carreira e Capataz e Juliano César. Divino e Donizete, a sereia e o negro d'água. Violada sertaneja. Vejam só o que eu peguei. Foi grande a minha surpresa, quase não acreditei. Meu coração disparou quando a tarrafa puxei para ser somente minha. Uma sereia rainha do fundo d'água tirei. Sete dias de romance com a sereia passei. Seus agrados, eu confesso que gostei. Beijo doce igual o dela, ainda eu não achei. Meu mundo ficou vazio. Sereia pulou no rio, pra onde foi eu não sei. Saber o que falar. Quis até pular na água pra sereia procurar. O rio era muito fundo, eu não sabia nadar. Tomei pinga na garrafa, preparei minha tarrafa pra de novo arremessar. Joguei de novo a tarrafa numa grande agonia. A sereia novamente eu pegaria. Quando puxei a tarrafa, de susto as pernas tremiam. Aumentou a minha mágoa. Peguei foi o negro d'água, credo em cruz, Ave Maria. Destino aqui me trouxe. Cantar pra vocês eu vou. Eu só trouxe coisa boa. Foi meu sertão que que tem tristeza, eu vou levar alegria, vou levar sinceridade, onde existe hipocrisia. No lugar que tem mentira, eu vou levar a verdade, vou levar o amor sincero, onde existe falsidade. Quando eu daqui sair, vocês vão sentir saudade. Vai pagode, encher o mundo de beleza, levando só alegria pra dar um tombo na tristeza. Meu pagode é um foguete, prepare para a explosão. Ele sai na base quente, com capricho e perfeição. Um pagode só tem força quando sai de um peito bom. Meu pagode onde passa é só fogo sem fumaça, deixa a saudade baixando. Vai pagode, encher o mundo de beleza, levando só alegria pra dar um tombo na tristeza. Meu pagode sai tinindo e some na imensidão, levando só alegria na onda de uma estação. O controle está na viola, no peito do forgazão. Meu pagode num segundo vai até o fim do mundo, mas estou na direção. Tempo de avanço, Mike e Lian, foi a última de hoje, quinta-feira, aqui no nosso Violada Sertaneja. Carinhoso abraço, beijo no coração de todo mundo e até o próximo Violada Sertaneja. Tchau, tchau. O Violada Sertaneja fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Mecânica Panassol faz serviços em motores, câmbio automático, diferencial, suspensão e freios. Panassol trabalha com nacional e importados. É especialista em injeção eletrônica, conta com seção de peças, realiza troca de óleo e filtro do motor e máquina para fazer a troca do óleo do câmbio. Os melhores preços e profissionais qualificados estão na Automecânica Panassol. Rua Agenipe Silva, saída para o Araçá. 99128-5200. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou nesta quinta-feira que potências mundiais deem um basta na guerra na faixa de Gaza. Para o líder brasileiro, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, promove um genocídio premeditado de palestinos. Lula deu as declarações durante entrevista à imprensa em Paris, ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron. O petista considera exagerada a resposta de Israel ao ataque terrorista de outubro de 2023 feito pelo Hamas. Notícias da hora. O frio chegou e a Divino Jeans recebeu a melhor coleção de inverno já vista. São blusinhas a R$39,90, blusas térmicas a R$49,90, blusas de frio a partir de R$79,90, casacos TED a partir de R$69,90, jeans masculino e feminino a R$89,90, jaquetas de microfibra a R$179,90 e muito mais. A hora é agora. Corre pra Divino, a gigante do jeans. Vem pra cá. O Italo é do seu jeito, como você quer que seja, tudo num só lugar. Na medida certa, do simples ao sofisticado, sempre do seu jeito, seu supermercado. Italo, moderno, inteligente e completo, feito pra você. Italo, o super da família com carinho pra te receber. Italo, do seu jeito. Vem aí mais um programa com a qualidade rainha. Aperte o play.

Olha, cê sabe, aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. Play no sucesso, Play Sertanejo. Agora tá do jeito que cê gosta, sem ninguém pra perguntar seu paradeiro. Tá cheio de amizades alcoólicas, tapeando seu coração solteiro. Mas o que cê não conta tá com medo de viver amando alguém primeiro. Vê que eu tô feliz, vai te quebrar no meio. E então, tem uma péssima notícia pra você. Não sai na rua não, que cê sai, cê vai me ver. Alguém no meu abraço, com a boca no meu beijo. Eu de sorriso, ar que você fazendo ter. Aí cê vai saber quem superou primeiro. Cê vai chorar de raiva e de desespero. Então, tem uma péssima notícia pra você. Não sai na rua não, que cê sai, cê vai me ver. Alguém no meu abraço, com a boca no meu beijo. Eu de sorriso, ar que você fazendo ter. Aí cê vai saber quem superou primeiro. Cê vai chorar de raiva e de desespero. Tá do jeito que cê gosta, sem ninguém pra perguntar seu paradeiro. Tá cheio de amizades alcoólicas, tá piando o seu coração solteiro. Mas o que cê não conta é que cê tá com medo de me ver amando alguém primeiro. Vê que eu tô feliz de te quebrar no meio. Uma péssima notícia pra você. Não sai na rua não, cê sai, cê vai me ver. Alguém no meu abraço, uma boca no meu beijo. Eu de sorriso lá, você fazendo ver. Aí cê vai saber quem superou primeiro. Cê vai chorar de raiva e de desespero. Então, tem uma péssima notícia pra você. Não sai na rua não, cê sai, cê vai me ver. Alguém no meu abraço, boca no meu beijo, eu te sorriso lá, você fazendo ver. Aí cê vai saber quem superou primeiro. Cê vai chorar de raiva e de desespero. Agora tá do jeito que cê gosta. Deixe esse som invadir a sua vida. Música. Play Sertanejo. Isso é boa. César Menotti, Fabiano, prepara o seu psicológico. Acabou o relacionamento, mas o sentimento tá do mesmo jeito. Você confiou no tempo, mas nem mesmo tempo arrancou do peito. Nenhuma vírgula da nossa história. Pra que pôr um ponto final agora? Será que esse teu orgulho é tão forte a ponto de vencer a briga com a saudade? Será que se eu seguir a vida você vai ter alguém entrar na minha vida e ficar? Pra ver alguma estranha ocupar seu lugar? Vai que eu faço amor e gosto. Prepara o seu psicológico. Pra ver alguém entrar na minha vida e ficar? Pra ver algum estranho ocupar seu lugar? Vai que eu faço amor e gosto. Prepara o seu psicológico. Pra ver. O relacionamento, mas o sentimento tá do mesmo jeito. Você confiou no tempo, mas nem mesmo tempo arrancou do peito. Nenhuma vírgula da nossa história. Pra que pôr o ponto final agora?

Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. Quer bons preços, ótimo atendimento e produtos de qualidade? Então venha para a loja e bazar ponto 10 em Ouro Verde. Roupas, calçados, cama, mesa e banho, utensílios domésticos, eletrônicos, carregadores, Alexa, brinquedos diversos e os melhores preços em celulares da Xiaomi. A loja e bazar ponto 10 recebe faturas de água, luz, telefones e guias diversas. Confira as novidades e os melhores preços em Ouro Verde. Quer economia na hora de fazer seu rancho? Então vem para o supermercado Silvami. Variedade em gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza com os melhores preços. No açougue, carnes com a qualidade Arvoredo. A banca de frutas e verduras fresquinhas, selecionadas todos os dias. Compras acima de R$400, entrega o rancho na sua residência. Supermercado Silvami, próximo à escola Altair Silva, no bairro Aparecida. 999749532. 3:27. No ar, no ar. Play Sertanejo. Ô, coisa boa é saber que você escolheu aqui a nossa rádio pra te fazer companhia, pra curtir moda de qualidade, porque aqui só tem as melhores. Tá na hora de Jorge Mateus. Play, sertanejo. Fiz de propósito, ninguém me botou pilha. Fiz só pra chegar em você as piores notícias. Quem sabe isso te apaga.